rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Ser melhor, meu bem. O retrato que eu te dei, se ainda tens, não sei. Mas se tiver, devolva-me. Vou ler agora um poema novo de Wally Salomão, que ele chama de Remix Século XX e eu chamo de Polyvox.